Amanhece mais um dia, repleto de sonhos, esperanças e envolto na rotina de cada um. É tempo de observar a vida, novas idas e vindas, que se misturam e trazem à tona emoções e inspirações. Notícia, música, cultura e informação, a partir de agora serão a trilha sonora de um novo canal. São 6 horas da manhã, tempo em que começa uma nova programação. É a Rádio Batovi de São Gabriel, desejando a todos um bom dia. Você está na sintonia da ZYK356, 700 kHz, 1 kW de potência. Esta é a Rádio Batovi de São Gabriel, Rio Grande do Sul, emissora integrante da Rede Gaúcha SAT de jornalismo. Começa agora a Alvorada Pampiana, o Rio Grande e suas raízes. As primeiras informações. Apresentação José Boaventura Félix. Momento, entra no ar um gaitaço para Jesus. Parceria com Loja Construção e Companhia.